Alfa para interceptar a UP Zulu 17. O controle 120 decimal 8, transponder 5114. Nível 3.0 aprovado conforme a rota do plano de voo, Zulu 17 aerobia, perfil Arbor 1, voo direto leto para interceptar a rota. 120 decimal 8 controle, transponder 5114, então 3.2.8.3. Para 3.2.8.3, a correta chame pushback acionamento. Tamará. Azul 2.6.3.9, pushback está na posição 8. O Oscar 9B Mike na escuta do solo. Azul 2.6.3.9 no portão 8, aguarde só um instante. Guardando. Oscar 9B Mike na escuta do solo. 7 é autorizado direto pro base. Pro base, muito obrigado. Pro base, aliás. November Mike na remota 1-3, tá na escuta do solo. É, mantenha a posição, Oscar November Mike. Inicialmente tem uma aeronave da Azul que vai iniciar o pushback à retaguarda. Aguarde só um instante. Sem problema, tá na posição, quando for autorizado tá na sua escuta, ok? Entendi. O Azul 2639 é autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Isso, ativamente, vai na táxi 2639, muito obrigado. Azul 2712, serviço radar encerrado, 64 milhas nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju, frequência 120 decimal 3. A bordo, 3 horas e 21 minutos de autonomia, alternando primário com 5. Solo alternado? Com 5. Táxi à direita, vou no 645. E no ponto de espera da 1-0, chama a torre, 18-6. 2-6 no ponto de espera. Apatango Yankee Romeu Bravo, prossiga. Yankee Romeu Bravo decolou de Serra Índia com Índia, vai fazer um voo local com o de Serra Índia com Índia. Está com 2 a bordo, o código alocado é o 2220, vai fazer um sobrevoo na região da Pituba, senhor. O Yankee Romeu Bravo fazendo 500 pés. Gente, Yankee Romeu Bravo, mantém condições visuais, o ajuste é uma 0 no 4. Oscar 9B Mike está autorizado, pushback, reporte para o táxi. 3897, estamos centro Recife, 128 decimal 35, ao CERN 125 decimal 1. 2835, 251, 3897. Obrigado, até uma próxima. Escuta do solo? Afirmativo, prossiga. O senhor vai fazer o teste de motor em alta rotação? Não, negativo. Nós vamos ter apenas que fazer um ciclo completo taxiando a aeronave até o pátio 3 e retornando para a mesma posição. Ah, ok, ciente. Está autorizado o pushback, reporte táxi, então, o Oscar November Mike. Ok, autorizado, reportará o táxi, Oscar November Mike. Siga aquilo que Lima. Controle Salvador, Gol 645, passa 2000 para o 360 da El. Gol no 645, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado virar Leda. Leda, 645. Correto o cotejamento, Kilo Kilo Lima, apenas confirma POB, autonomia e alternativa, por gentileza. Gente, o Kilo Kilo Lima, correto o cotejamento, pressionamento, chama a torre em 118 decimal 60. Aeronave chamou? Fecha na 6259, mantenha a posição só um minuto no 03. Portão 3, está autorizado pushback acionamento. Ajuda 639, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Após 2000 pés, direto Leda, subindo para o 340, azul 2639. Solo Salvador, boa tarde, azul 2781, com a informação Juliette, autorização, vitória da conquista nível 1160. Azul 2781 Ciente, está autorizado Vitória da Conquista, nível 1-60, via rota do plano de voo repetitivo. A decolagem é da 1-0, saída Argo, saída Argo 1, e após direto Elefa. Controle 1-20-8 e o transponder 5-1-20. Do 2781 autorizado, Vitória da Conquista, nível 160, via rota do plano, decolada 1-0, saída Arbor 1, pós GCT Elefa, controle 1208, transponder 5-1-20. Correto, chama pushback e acionamento 2781. Chamara. Na 6259, táxi autorizado à direita, ponto espera 1-0-18-95, ou 18-6, a torre. Igualmente. Voo 1645, Sam Centro Recife, 1-28-35, alterne 1-25-1. 2-8-35-1, graças. Controle Salvador, boa tarde, é o Papatango Quilo, Quilo Lima. Papatango Quilo, Quilo Lima, boa tarde, mantém as condições visuais, o ajuste no 014, reporte quando no farol da barra para extensão nível 045. Ciente, até o farol da barra sobre o mar está autorizado 500 pés para o Quilo Quilo Lima? Autorizado. Ciente, obrigado, senhorita. Passando à direita no pátio 3 do avião Caos, que não vem bem mais. Yes. Yankee Romeo Bravo, final para pouso. Tá passando Yankee Romeo Bravo, frequência livre. Bravo. Azul 2639, chame Centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2835, 251, azul 2639, obrigado, boa. Bom. Após reingressar no Pátio 1 e retornar para 1-3? Afirmativo. Gente, sim. Então vai ingressar naquilo, após alfa, na alfa reporta para ingresso novamente no Pátio 1 via Juliette. Quilo Alfa na Alfa, reporta para ingresso via Juliette, o Avianca Oscar November Mike. Na 6259, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, vigilância Leda, na presente, 6259. Ingresso via Juliette, Oscar November Mike. Oscar November Mike autorizado a reingressar, parte 1 na via Juliette, a posição 1-3 remota, onde vai reportar parqueado. 1-3 reportará parqueado, Oscar November Mike. Paulo Salvador, Alfran 3283, solicita a partida na posição. O posição 9. Gente, está solicitando somente acionamento? Afirmo. Gente, somente acionamento, ciente do acionamento na posição e vai aguardar para push, ok, no 09. Gente, aguardo para push, está utilizando? Ciente do acionamento, no 3283. Ok. Solo, boa tarde, quase boa noite, eu estou 3197. 3197, informação em curso é Juliette, pronto, cobre? Tinha te chamado pra cópia, mas já que você tá com a Lima, pode mandar. A 3197, autorizado Serra Bravo, Golfe Lima, conforme rota, plano de voo, Aero November 857 Mulsul, nível de voo autorizado 340. Decolada pista no zero, primeira curva à direita, Dael, Leda e Rumi. 5136, acionando o transponder e o controle 120 decimal 8. Confirma o nível pra mim? 340. 3197, Galeão, Salvador Galeão, Dael, Leda e Irumi, uniforme November 857. 536, transponder 208, o controle. Proteja o nível, por gentileza? 340. 3197, correto, cotejamento, chama a produção na posição 0612. Chamaremos, obrigado. Solo Salvador, Azul 2781, parte 3, pronto, puxa para estacionamento. Azul 2781, sem estacionamento, chama para o táxi. Chamaram o táxi 2781. Solo, poderia coordenar um balizador aqui para a remota 13, para o November Mike, por favor? Gente, acho que o November Mike já concluiu o teste, tem ciência poder decolar ou não? Agora nós vamos terminar os testes aqui com os motores cortados e vamos ver o que a empresa vai sugerir de plano e se vai dar prosseguimento ao voo, ok? Gente, só um minuto de coordenação. Gente, eu acho que o November Mike, a Infero monitora a nossa frequência e vai providenciar o alisamento aí na 13. Ah, ok, acabou de chegar, obrigado. 3283, está autorizado o pushback, chama o táxi. Para o pushback de acionamento, o pushback do TAM 3283. Chama lá para o táxi, o TAM 3283. Pede. Oscar November Mike, já está parqueado no 13. 7, Oscar November Mike. Obrigado. Canal 6259, Samsung Pro Recife, 128 decimal 35, ao CR 125 decimal 1. 2835, 251, 6259, bom final de semana. Momento. Solo Salvador, Azul 2781, pronto para táxi com 3-1 a bordo, 2 horas e 55, alterna Salvador. Azul 2781, anunciante, está autorizado o táxi via pátio 3, principal, Índia, ponto de espera da 10, torre 18-6. Autorizado o táxi via pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, torre 1-1-8-6, Azul 2781. Salvador, voo no 099. Possível, voo no 099. Informação aqui, autorização para confins. Ok, voo no 099, está autorizado confins 360, o nível, via UP Zulu 21. A decolagem é da 10, saída Arbor 1, e após Elefa, e após Elefa, direto Nidibo, para interceptar UP Zulu 21. O controle 12 horas decimal 8 e o transponder 5142. Ok, a 0 perdura 21, decola da 0 perdura Arda 1, e voa Elefa direto de 1208-5143. É, a saída é Arda 1. Arda 1. Voa no 099. Correto, cotejamento, chama o pushback e acionamento. Chama. para táxi, da 3283 com 225, abordas no meio de 3 horas e 40, alternado para pegar. 3283-7, táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera da 1086, a torre. Via pátio, Índia, ponto de espera da 1086, até uma boa noite. Boa noite. Voi Amã para chegada, Amã, reporte para descida. Passa no Oscar Golf Kilo, deixa para o nível 060. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2781, decolou perfil da Arboruno, cruzando 1.600 pés. Azul 2781, boa tarde, contato radar, tudo sem restrição, nível 160, após 2.000 pés, autorizado direto elétrico. Após 2.000 pés, direto elétrico, vai subir sem restrições a 1.060, 2781. Controle Salvador, Papata Gutilo, Kilo Lima atingiu 045, está pronto para efetuar o lançamento. Gente, Kilo Kilo Lima, reporte para descida. Reportará para descida. Salvador, boa noite. Com 866, com a informação Juliette, vai passar o 230. Com 866, boa tarde, autorizado chegada a Mari, deixa para o nível 050. Desce ao 050, com 866. Salvador, Kilo Kilo Lima vai iniciar a descida, vai aguardar o último homem no posto. Gente, o Kilo Kilo Lima reporte cruzando meu pé. 4500, nós vamos escutar. É 3283, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, sai barra, bomba. Tá por 1360, tá 3283. Boa noite, 66, prossiga. Após Mari, boa, o serviço 368. Boa noite, 66, após ITAP, vou serviço 366. Inicialmente mantenha o perfil da chegada devido ao tráfego decolando na saída árvore, interfere com a chegada Mari. Após ITAP é o 366. Muito obrigado, boa noite, 66. Tente o quilo Lima, mantém as condições visuais, o ajuste no 0 no 4, reporte na seta visual com campo. Azul 2781, autorizado, direto vitória da conquista. Direto conquista 2781, graças. Voo 1866, após TAP, desce para 2500 pés, autorizado a RNAV da pista no zero. Após TAP, gravou até a 366, o ajuste Salvador no 014. Ok, então, após TAP, desce para 2500, 1014, e voa em Guanaprodo 366, após TAP, igual no 866. Salvador, Salvador, pedido desce para 4 mil pés, o ajuste Salvador no 014. Salvador, 283, salvo tráfego 11 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, passa agora nível 150 e subida para nível 160, 1 a passando 72. 3283. Patango Quilo Quilo Lima, torre 118, decimal 6. 18,6, Quilo Quilo Lima, obrigado, senhor. Chama essa Recife 1260, perna 128, decimal 8. 260-228, boa tarde, bom trabalho. Passando 366, visual com a 10. 866, torre, 18, decimal 6. 866. Passando a segunda. Quilo, consenso tem condição de efetuar a renata da pista, mandar. Pega a filha da renata, senhor. Dá presente, solicita a NDP do Lula, senhor. Passando a segunda para 2 mil pés, autorizado a NDP do Lula da pista 10 para o ajuste em Salvador, 104. do ajuste, estava dando 0,94. 0,94 ajuste, hein? Próximo quilo. C781, chama C3, fica na frequência 1260, alterna 128, decimal 8. A 3197 está pronto para o push estacionamento? Ah, sim. Autorizado e chame táxi, então 3197. Bruno 099, push back acionamento, está na posição 4. Autorizado, Bruno 099, chame táxi. Autorizado, Bruno 099. Salvador, boa noite, voo 866 na Eco. Boa noite, voo 866, táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa mantendo a Juliette, voo 866. Reactor Gol 866. Quem mantém a posição, Gol 866? Vai manter a posição, 866. Segue a aeronave da Gol via Pat e Índia. Quanto espera dar no 0186 a torre? Táxi à direita, ponto espera no 0186, torre. Táxi à direita, ponto espera 186, Gol no 099. Gol em Salvador, eu tô passando agora, já Gol seguiu. Isso 66, prossiga o táxi via Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, muito obrigado, 866. Nada. 1099? Voo 1099, Atlantis responde, 5142. 5142, 1099. 1142, suba conforme autorizado, a base de contato horário. Excelente, subindo conforme, voo 1042. Tunguska Hotel Kilo, fly Mari position to intercepted Mari arrival. Descent top level 050, KNH 1014. Autorizado ataque para o pátio 3, Oscar Golf Kilo. Autorizado ataque para o pátio 3, Oscar Golf Kilo. 360. Viabo 1 no 360, voo no 099.